Amém? Você está feliz de estar nessa casa abençoada que é a casa de Deus? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, primeiro capítulo. Podem se assentar? Podem se assentar? Sei que de manhã, essa hora assim, a gente fica meio enferrujado, né? Pode se assentar. Então, Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente vai ler uns versículos bem conhecidos. Diz assim, no versículo 1 até o versículo 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? No versículo 15 do capítulo 2, só viram uma página aí. No capítulo 2, vamos ler dois versículos, 2:8 e depois 2:15. Já está ali, já. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Que o Senhor abençoe na meditação da sua palavra, que o Espírito Santo nos abra o entendimento para que a gente adentre as profundezas dos mistérios de Deus para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, ele não é um texto que tenha preocupação de trazer um relato científico de como foi a origem das coisas do ponto de vista meramente material. A gente não tem tempo aqui no domingo, nesse culto das 8 horas, para aprofundar um pouco isso. Talvez não seja nem o local adequado para a gente fazer esse tipo de discussão. Mas a intenção da Bíblia é mostrar que há uma causa para todas as coisas e que o nosso Deus, ele traz para nós um relato para a gente entender algo não somente do ponto de vista físico, material, mas também algo que acontece na nossa vida individualmente. Ou seja, o relato da criação bíblica também tem um paralelo com a nossa existência. E a gente percebe aqui que, por exemplo, a palavra aqui, e o Espírito de Deus, a terra estava sem forma e vazia. Porque naquela cultura, daquela época, todos os povos ao redor, inclusive os acadianos, os assírios, né, os mesopotâmios de uma forma geral, os próprios egípcios, eles acreditavam que a existência estava ligada diretamente a uma atribuição de função. Então, por exemplo, o deserto para aqueles povos era um lugar sem vida, portanto, não existente. Quando se pegava alguma coisa que não tinha sentido e propósito e se dava um propósito, se dava uma função, aquilo era atribuído o nome de criação. Então, o que é criar na Bíblia? Criar não é somente chamar a existência coisas imateriais que não existiam, mas criar na Bíblia também é pegar algo que tem existência física, mas não tinha função e passar a dar função para aquelas coisas. E aí, Deus, ao olhar isso, interessante é que a palavra que é utilizada lá com o nome de abismo, no original, no hebraico, dá uma ideia também de lugar sem ordem. Abismo na Bíblia, mar, também é traduzido muitas vezes como oceano, dá uma ideia de um lugar que você não tem controle, um lugar que tem ondas, que uma hora é raso, outra hora é profundo, você não tem controle, não sabe exatamente das coisas. Então, essa palavra aqui, né, ela dá uma ideia de caos, de confusão. Então, tentando trazer uma compreensão um pouco mais detalhada e aprofundada desse texto, o que está querendo dizer? Que Deus olhou para o caos, para a desordem, para a não função, para algo que estava sem sentido, desprovido de propósito, e começou a intervir naquele meio, trazendo sentido, propósito, razão e ordem, ordem e beleza. E o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas, então disse Deus, haja luz. Onde a gente quer chegar, irmãos, que quando Deus olha para a nossa vida, a Bíblia chama o homem lá, no Gênesis 1 também, de pó. O que é o pó? Pó é o símbolo de uma coisa que não tem sentido, que não tem propósito, não tem significado. Mas quando Deus entra na vida do homem, ele se torna um ser vivente. Quando Deus assopra nas narinas daquilo que antes era somente pó, agora passa a ser um ser vivente. E o que está querendo dizer para nós? Sem Deus na nossa vida, nós podemos até ter existência material, mas não temos uma existência plena de fato. De maneira que, quando a gente lê esse texto, a gente entende que Deus ele começa a trabalhar por processo. A primeira coisa que ele falou é haja luz, haja claridade, haja clareza, haja compreensão. Porque quando nos falta compreensão a respeito dessas coisas profundas, a gente pode confundir uma mera existência com vida. Vida e existência não necessariamente são a mesma coisa. Tem pessoas que existem, mas não têm vida, porque a Bíblia fala que para ter vida plena, só aquele que nasceu de novo, nasceu do Espírito. Então, existem pessoas que existem, mas não estão vivas do ponto de vista de Deus. E aí Deus começa a interferir trazendo clareza, né, trazendo o que na teologia a gente chama de claritas, na filosofia também, trazendo clareza, luz, iluminando, porque sem luz a gente não consegue nem compreender o que precisa ser mudado na nossa vida. Então, o primeiro passo é Deus trazer a luz para nós. E Deus, ao trazer a luz, ele começa a mostrar para a gente que precisa trazer também ordem e beleza. Irmãos, a mensagem dessa manhã é sobre exatamente isso, ordem e beleza. O nosso Deus gosta de ordem e gosta de beleza. E trazer ordem e beleza não é por acaso que ele colocou o homem num jardim e falou para ele o quê? Deus nos colocou num jardim, o nome Adão, Adamo no hebraico significa humanidade. Deus colocou a humanidade nessa terra e falou assim, ó, cuidem, cultivem, cresçam, prosperem, frutifiquem, porque há interesse da parte de Deus em que a gente cresça e que a gente não somente cresça, mas que a gente cultive, a gente melhore os espaços onde nós estamos. Trazer ordem e beleza significa que quando nós somos agentes nessa terra para trazermos ordem e beleza, nós aí sim estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, que é de cultivar o jardim. Você já deve ter visto, ou já ter ido, talvez, até numa floresta. Uma floresta é diferente de um jardim. Na floresta nasce aleatoriamente as coisas, mas no jardim não. No jardim há intencionalidade. A gente separa um lado para a flor vermelha, por exemplo. Eu não sou bom para essa parte de jardinagem, não. Vou dar exemplo de coisa que eu não sei muito. Mas a gente tem o cuidado, a gente vê, né? Pessoas que cercam o jardim, botam pedrinhas, botam não sei mais o quê, aí combina a planta A com a planta B. Há uma intencionalidade, não tem? E Deus nos chamou para sermos o quê? Cultivadores de jardins e não de florestas. O que quer dizer isso na Bíblia? Que nós precisamos ter uma intencionalidade para trazer ordem e beleza na nossa vida. A nossa imagem de Deus, a imagem e semelhança que Deus imprimiu em nós, dele, ou seja, ele imprimiu em nós a sua imagem, é porque quando Deus viu esse mundo, essa terra sem forma e ela vazia, o que ele fez? Ele começou a agir para trazer ordem, beleza e vida. Nós, enquanto filhos dele, a sua imagem e sua semelhança, também, intencionalmente, precisamos agir para trazer ordem, beleza e vida nessa terra. E a Bíblia ela vai trazendo vários exemplos. A pergunta que eu queria fazer para nós nessa manhã, começar por mim, eu sou daqueles que traz ordem ou eu sou daqueles que traz confusão? Você traz ordem ou você traz confusão? Onde você chega, os espaços melhoram ou os espaços pioram? O ambiente fica mais bonito e mais organizado ou fica mais desorganizado? Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, devemos pedir a Deus graça, sabedoria, estratégia, recurso para fazer o quê? Trazer mais ordem e beleza onde nós estamos. Beleza na Bíblia aqui, gente, e também nos estudos lá da filosofia, beleza não é só estética. Estética, para falar a verdade, quando a gente pensa em beleza, se a gente pensar só na estética, ela não é bem o sentido original. O sentido original aqui dá uma ideia de integridade, funcionalidade e verdade. Não vou evitar os irmãos aqui de termos técnicos, mas quando a gente fala de beleza, tem esse conjunto de coisas. Não é somente uma estética, porque a estética é muito relacionada a vontades pessoais, a coisas muito próprias da gente, né? muito íntima da gente. Um gosta de uma coisa, outro não gosta de outra. Beleza não é somente isso. Tem a ver com isso também, mas beleza é algo muito mais profundo, tem a ver mais com a harmonia das coisas, com o sentido das coisas. Então, melhorar os locais, as pessoas, é um desejo de Deus para nós, que foi delegado por Deus a nós. A gente precisa se colocar nessa terra como agente. E por que eu estou escolhendo essa palavra nessa manhã, no domingo, 8 horas da manhã? Porque eu creio que Deus fala conosco, irmãos. Ele fala conosco durante a semana inteira, todos os dias, em todas as situações. É óbvio que quando eu fui escalado para pregar, a primeira coisa que a gente começa a fazer é: Senhor, qual é a tua palavra para a tua igreja nessa manhã? As ovelhas são tuas. Alimenta o teu povo segundo aquilo que o Senhor deseja. E eu comecei a ficar atento ao que estava acontecendo na minha vida, na vida da minha esposa, durante a semana. E aí essa semana aconteceu recorrentemente coisas parecidas que tinham relação com isso, com ordem e com beleza. Essa semana um irmão falou assim: poxa, eu estou com dificuldade de organizar meus pensamentos em relação a determinado assunto, você me ajuda? Eu falei: opa, está pedindo ajuda para organizar pensamentos? Aí um outro casal querido pediu ajuda para organizar algumas coisas na sua vida pessoal. Eu falei: opa, mais um pedido da mesma coisa. E ontem nós estávamos fazendo uma visita a alguns irmãos da célula, né? Acabou que ficou uma reunião gostosa, acabou quase que virando um culto, porque reunião de crente é assim, né? Tem comida, daqui a pouco um pega um violão, começa a cantar, daqui a pouco está todo mundo chorando, orando, né? E foi um momento onde Deus trouxe para nós um alinhamento de pensamentos e ordem mental sobre algumas coisas, alguns posicionamentos, onde Deus estava requerendo de nós que a gente se colocasse em lugares específicos para que nós fôssemos, então, agentes que Ele queria que fôssemos nessa terra. E aí eu entendi claramente que Deus queria falar sobre isso, sobre ordem e caos. Ordem como o contrário do caos. O mundo estava sem forma e vazio, estava caótico. Deus agiu para trazer o quê? Ordem. E nós, hoje, nós olhamos esse mundo, está caótico. As pessoas ao nosso redor, às vezes, estão precisando de ajuda para exatamente se colocarem num lugar de mais ordem, de mais beleza. E nós, como agentes, filhos de Deus nessa terra, precisamos também nos colocar para ajudar nesse ponto. É curioso, irmãos, que a palavra caos, né, desordem, ela... Caos e ordem, né? Ordem, por exemplo, no grego, significa cosmos. Na Bíblia, ordem e beleza são quase que sinônimos. Na Bíblia, não, na linguística, né? Tanto é que a palavra cosméticos tem a ver com beleza, mas também tem a ver com ordem, porque cosmos significa ordem. E a outra palavra que é utilizada, muitas vezes, é do latim, que é mundus. A palavra mundo significa ordem. Então, mundo significa ordem. Quando a gente vê Jesus falando de espíritos que geravam confusão, ele chamou esses espíritos de espíritos e mundos. Por que espíritos imundos? Porque são espíritos que não geram ordem, mas geram confusão. De maneira que, quando eu sou um agente de confusão em algum lugar, de desordem, de feiura, de qualquer coisa nesse sentido, eu estou agindo como um espírito imundo. E o contrário, quando eu sou um agente de trazer ordem e beleza, eu sou um filho de Deus, eu sou um agente que está agindo com a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus gosta de beleza, não gosta, gente? Está dando para entender que Deus gosta de beleza? Por isso que eu tentei dar uma melhorada na carcaça aqui, fiz a barba, né? Ontem ganhei mais beijinhos do que o comum, porque minha esposa não gostava muito da minha barba, né? Ela falava, não, não fica ruim, não. Mas ela sempre falava nesse sentido, né? Não fica ruim, não, mas eu gosto de você sem barba também, e sempre dando aqueles toques, né? Sempre dando aqueles toques. Ontem deu uma loucura lá em casa, eu peguei e falei, vou arrancar essa barba, então. Oh, meu Deus, que maravilha que foi. Reforço positivo, atrás de reforço positivo. Ah, você ficou muito mais bonito. Você voltou para mim, até isso eu escutei. Você voltou para mim, porque 50 e tantos anos, só 2 anos da minha vida, os 2 últimos anos que eu uso barba, né? A maior parte do tempo eu não usei barba. Então, alguns me conhecem há mais tempo e sabem que eu não usava barba, né? E aí a gente percebe que alguns detalhes, a ordem, a beleza, a harmonia, ela é feita de pequenos passos. Não precisa fazer grandes coisas. São detalhes que a gente precisa, às vezes, se posicionar para termos resultados positivos. Eu estava lendo, lembrando lá, e eu aprendi isso até com a minha esposa, porque mulher é muito mais detalhista, muito mais afeita a essa questão de estética do que os homens. Talvez até porque nos tempos imemoriais aí, a gente era mais caçador, né? Ia para o meio do mato, ficava 2, 3 dias no meio do mato caçando, né? Com a mesma roupa, descabelado, né? E mulher não, mulher fica em casa, se cuida, essas coisas todas. E ela me chamou atenção para coisa na Bíblia que eu nunca tinha reparado. E talvez eu nunca fosse reparar. Por exemplo, ela me mostrou, abriu, lá em Levítico 21:10. Abra aí, por favor, bota aí, Levítico 21:10. Pensei no pastor Guto quando eu li esse texto. Já riu ali, né, varão? Já viu o que é, né? O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado óleo, pode continuar, e que for consagrado para vestir vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos nem rasgará suas vestes. Ela virou para mim e falou assim, está vendo? O sacerdote, o homem de Deus, tem que andar com o cabelo penteado e veste a roupa direitinha, que Deus gosta de coisa bonita. Ela começou a ministrar para mim dentro de casa. Você já viu que no templo tem óleos aromáticos? Ou seja, Deus gosta de coisa cheirosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca li isso na Bíblia desse jeito. Porque Deus gosta de coisas bonitas. Deus falou para Moisés, Moisés, faz o tabernáculo conforme o planejamento que eu te mostrei. Ó, a mesa é bonita, é de ouro, é assim, é assado, porque Deus gosta de coisas bonitas. Porque coisas bonitas são sinônimos de quê? De ordem. Ele quer trazer ordem. E não necessariamente a gente está falando de coisas caras, irmãos. A gente está falando de coisas organizadas, que têm sentido, têm função, têm propósito. Então, o culto tinha incenso, óleos aromáticos, né? Deus concedeu, por exemplo, a 2 irmãos, a Oliabe e Bezalel, um poder diferente do Espírito Santo para ter criatividade. Abre aí, por favor, em Êxodo 35, versículo 31 até o 34. Êxodo 35, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste e para entalhes de madeira e para toda sorte de lavores ou trabalhos, também lhe dispôs o coração para ensinar a outro, a ele e a Eliabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. Então Deus concede a nós sabedoria, capacidade, estratégias para quê? Para melhorarmos os espaços onde estamos. Vou perguntar de novo. Você é daqueles que melhora os ambientes ou você é daquele que piora os ambientes? Filhos de Deus melhoram os lugares onde eles estão. Amém, irmãos? E aí a gente vai aplicar aqui, já caminhando já para o final, em três áreas da nossa vida que a gente precisa intencionalmente cultivar, trabalhar. Lembrando que Deus plantou o homem num jardim para cultivar um jardim. Jardim requer o quê? Intencionalidade, planejamento, execução, avaliação e disciplina de cuidado diário. Um jardim não é feito em um dia, um jardim é feito durante um longo processo de tempo e precisa ser mantido, né? Cadê lá o Marcinho? Marcinho sabe, não é, Marcinho? Não é assim? Fez o jardim um dia, largou para lá, o resto da vida funciona? Claro que não. Precisa do quê? De tempos em tempos ir lá, está nascendo uma erva daninha, tem que arrancar a erva daninha. Né? Daqui a pouco aconteceu um bicho, passou lá e cavucou um buraco, tem que cuidar, tem que botar uma pedra. A pedra, às vezes, dá um limo, dá uma coisa, tem que tirar, tem que limpar. Cultivar jardim é um trabalho diário. É um trabalho diário. E é um trabalho divino. É um trabalho divino. Então, irmãos, quais áreas a Bíblia fala para a gente cultivar? Quando eu falo de cultivar, não estou falando só de um jardim físico, é óbvio. Isso é só um exemplo. A Bíblia fala que nós devemos cultivar a nossa mente, trabalhar a nossa mente, como se a nossa mente fosse um jardim. Pergunta para nós aí nessa manhã. Você tem trabalhado, tem cuidado a sua mente? Cultivar a mente, trabalhar a mente. Por exemplo, Romanos 12 fala que nós não podemos deixar a nossa mente, a nossa cabeça do jeito que ela está, principalmente se ela estiver amoldada ao padrão desse mundo. Ao contrário, nós devemos transformar a nossa mente para que aí então a gente consiga experimentar o bom, perfeito e agradável. A vida está chata, está ruim, está desagradável, porque você está precisando talvez mudar a sua mentalidade. Você está permitindo que qualquer semente seja jogada na sua cabeça. Um bom jardineiro sabe que precisa o quê? Ter seletividade com as sementes, ter seletividade com o tipo de terreno. Às vezes ele vai ter que fazer o quê? Adubar a terra. A terra às vezes está muito ácida, tem que botar alguma coisa mais cáustica ali para poder ajustar o pH da terra. Dá trabalho, mas é necessário, porque se não for feito esse trabalho, nasce ou não nasce nada, ou as coisas ficam de qualquer maneira. No outro dia eu falei com meu irmão estava aborrecido com uma situação de uma outra pessoa que estava mandando uns materiais lá para ele, uns áudios, de coisa de política, que ele não queria ouvir. E aí eu falei para o meu irmão o seguinte: olha, essa pessoa faz a mesma coisa comigo. Eu mandei a seguinte frase: até lixeira hoje é seletiva, por que que eu não vou ser? Se lixeira agora está fazendo seleção do que pode entrar e o que não pode, eu não vou fazer isso na minha mente, eu não vou deixar entrar qualquer coisa. Pergunta para nós, então, nessa manhã, irmãos. A gente tem cuidado da nossa mente? Intencionalmente? Você tem prestado atenção nas coisas que você está deixando entrar na sua cabeça? Você tem prestado atenção naquilo que você lê, naquilo que você escuta, naquilo que você vê na televisão? Precisamos melhorar. Amém, irmãos? Filhos de Deus cultivam o jardim. Filhos de Deus cultivam sua mente. Filhos de Deus cultivam seu corpo também. Ah, então agora vai virar todo mundo marombeiro? Não necessariamente, irmãos. Mas precisamos ter cuidado com a alimentação? Sim ou não? Sim, por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com as horas de sono que a gente tem? É claro. Uma pessoa com sono, eu, por exemplo, estou com uma certa dificuldade nessa manhã porque eu dormi poucas horas. E aí, o que acontece? Uma noite mal dormida traz complicações. Então, cuidar do corpo, cuidarmos do templo do Espírito Santo, requer saber dormir adequadamente, saber se alimentar adequadamente, fazer uma atividade física. Dentro da prática, inclusive, de Wesley, haviam orientações sobre o cuidado com o corpo. Muita gente acha que o Wesley era só um crente religioso que ficava, às vezes, dentro da igreja orando. Não, ele foi estudar coisas relacionadas à medicina para saber desenvolver uma alimentação mais adequada. Trabalhar o corpo é coisa de gente inteligente. Trabalhar o corpo no sentido de cultivar uma vida mais saudável é coisa de gente inteligente, coisa de filhos de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Amém, irmãos? Ah, mas eu estou com dificuldade nisso. O que, que a gente faz quando a gente tem dificuldade? Pede ajuda. Eu estou com dificuldade de cultivar minha mente? Vai procurar um psicólogo, vai fazer uma terapia, procura um psiquiatra. Vem fazer o CR, celebrando recuperação. Ontem mesmo, alguns irmãos estavam falando, ah, eu estou com dificuldade em lidar com certas coisas que passam na minha mente. Foi dada exatamente essa sugestão. Venha tratar isso, porque a gente precisa de ajuda, irmãos. Ninguém faz nada sozinho. Querer fazer tudo sozinho é arrogância. Nós fomos colocados uns perto dos outros para uns ajudarem aos outros. Amém? Um me ajuda numa área, o outro me ajuda em outro, e eu ajudo em uma terceira. E é assim que vai. O corpo vai crescendo. Leia lá em Efésios. Vamos abrir em Efésios aí, por favor, capítulo 4. Lembrei desse texto aqui agora, eu acho que é pertinente para o momento. Efésios capítulo, eu acho que é o Efésios capítulo 4, que diz, todo o corpo bem ajustado, me ajudem aí, se é 3 ou se é 4. Aqui, ó, 4:16. Abre aí, por favor. Vocês estão me acompanhando, gente? É o frio, ninguém está dormindo aí não, né? 4:16 diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, vou ler ali, seguindo a justa cooperação de cada parte, não é sozinho, pode continuar, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, somos um corpo. Não é para andarmos sozinhos, uns precisam dos outros. Então, se você está precisando de ajuda para cuidar do corpo, vai pedir ajuda. Outra coisa que precisamos cuidar, cultivar a nossa vida espiritual. Não se cultiva a vida espiritual no culto, irmãos. Culto é para celebrar. Vida espiritual é no dia a dia que se cultiva. É o nosso momento de oração, o nosso devocional, é a nossa intimidade com Deus. Amém? Precisamos cultivar nossa mente, nosso corpo e nossa alma. Outra área que a gente precisa aprender a cultivar, trabalhar para melhorar a nossa casa. Trabalhar para melhorar a nossa casa. O que eu estou querendo dizer com isso? É a casa física somente? Claro que não. Precisamos trabalhar para melhorar os nossos relacionamentos. Isso é intencional, é um jardim. É um jardim, precisa ter intencionalidade. Eu preciso dedicar tempo. Como é que eu posso querer melhorar a minha família se eu não dedico tempo à minha família? Um cuidado bobo, como às vezes fazer uma barba, dá uma alteração dentro de casa. Um marido que toma um cuidado de ouvir mais a esposa, melhora o ambiente dentro de casa. Pais que dão um pouco mais de atenção aos filhos, ao invés da televisão, melhoram o ambiente da casa. Diminui o tempo, sei lá, de um joguinho. Ou, ao contrário, vai fazer o joguinho com seus filhos para passar um tempo com eles. Precisamos trabalhar intencionalmente para cultivar o ambiente da nossa casa. Melhorar fisicamente também a casa? Sim. Por que não? Por que não? Deus gosta de coisa bonita, gente? Sim, eu fiquei tão contente quando um casal essa semana pediu ajuda para a gente nisso. Pode me ajudar nisso que eu sozinho não consigo? Claro, que coisa boa, sabe o que é isso? É sinal que o Espírito Santo está falando com essa família. Porque quando a gente quer melhorar, isso é sinal que Deus está dentro da gente trabalhando, porque onde Deus entra, muda aquilo que era sem forma, que era vazio, passa a ter ordem, beleza e graça. Precisamos melhorar a nossa casa. Precisamos cuidar, né? Pra você ter uma ideia, irmãos, o cuidado com casa, o cuidado com a família é algo tão sério. Você já viu uma mulher de kipá? Kipá é aquela, é o solidel que o judeu usa. Você já viu uma mulher de kipá? Nunca viu. Mulher não usa. Eu trabalhei 14 anos dentro de uma escola para formar rabinos. um rabinato. E era só para homens. Mas por que não para as mulheres? Preconceito é esse. A gente aprende ali que não é necessário. Não? Ah, mas por que só homens? Para um judeu dentro da sinagoga tem que ter 10 homens para fazer um período de oração. Por que não mulheres? Porque a mulher não precisa. Como assim a mulher não precisa orar? Porque a mulher cuida da casa, cuida dos filhos. Na visão do judeu, esse serviço é uma oração. Porque quem cuida da casa está cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a palavra trabalho na Bíblia, cultivar, é a mesma palavra para adorar. Você sabia disso? Então, quando eu estou cuidando da minha família, eu estou, para Deus, isso é uma forma de oração. Então, cuidar da minha família, cuidar das coisas da casa, limpar uma casa, ter um cuidado pessoal, isso para Deus é oração, isso é sinal que você está valorizando o que Ele te deu. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Cuidarmos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quando eu estou cuidando da nossa célula, cuidando dos irmãos da célula, isso aí para Deus é uma oração, é uma adoração. E para a gente finalizar, a gente precisa trazer ordem, beleza, mudança de ambiente, onde quer que nós estejamos. No trabalho. O trabalho precisa melhorar quando eu entro lá. O bairro precisa melhorar quando eu entro lá. A minha escola, minha faculdade, precisa melhorar. Sabe por quê? Porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E onde Deus entra, traz luz, traz clareza, traz separação de coisas, traz organização, traz beleza, traz sentido e traz vida. Deus quer trazer vida através de mim e de você. Amém? A nossa igreja precisa mudar pela nossa ação. Ao invés de reclamarmos, vamos trabalhar para melhorar esse ambiente. Amém? A igreja precisa ser melhorada quando eu entro. A célula precisa melhorar onde eu entro. Sistemas abandonados a si mesmo. Isso é uma lei da física, eu sou físico. Sistemas abandonados a si mesmo, a tendência dele é o caos aumentar. Isso é a segunda lei da termodinâmica. Qualquer sistema, se você pegar madeiras, deixar as madeiras ali naquele cantinho, voltar 20 anos depois, aquela madeira não virou um armário. Aquela madeira o quê? Apodreceu. Se eu pegar um monte de ferro e deixar aqui, aquele ferro não vira um carro. Aquele ferro enferruja. Para algo transformar, tem que ter um agente externo imprimindo conhecimento, força, gastando energia, para que algo seja alterado. É isso que Deus quer de nós. Por isso que Deus nos plantou nessa terra, para cultivar o jardim que é dele. O jardim que é dele. Amém? E o jardim que é dele começa por mim, individualmente. Eu preciso cuidar do jardim de Deus, que é a minha mente. Eu preciso cuidar do jardim de Deus, que é o meu corpo. Eu preciso cuidar do jardim de Deus, que é a minha comunidade, que é a minha família, que é a minha casa, que é a minha comunidade, meu bairro. Amém? Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abra os olhos. Por isso que o primeiro texto que eu li aqui é que haja luz. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para a gente entender quem a gente é nessa terra. Que a gente foi plantado aqui não é à toa, mas é para alterar e mudar a vida das pessoas, a começar pela nossa própria vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos colocar de pé.